390. Rádio Clube de Dourados, 720 kHz. AM, 5 mil watts de potência. Rádio Clube Dourados, Mato Grosso do Sul. Falando mais alto. Segundo mais louco. Amados e queridos ouvintes, nesta terça-feira, 19 horas, é terça, à noite, é o culto com todas as ovelhas e obreiros da igreja.